como semear em vidas. Olha o que diz o texto aqui, o versículo 14 e 15. Diz assim: o que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Estamos ampliando o entendimento de semeadura. Eu disse lá no início que semear não é jogar dinheiro na terra. E agora o Senhor já vem dizendo: filho, quem dá a semente sou eu. Você semeia no reino. E a semente, ela não é o seu esforço, ela não é o seu dinheiro, não é a sua capacidade. A semente é a palavra. Por que é que Deus disse a Isaac: fica onde eu quero? Porque naquele lugar Isaac ia ouvir a voz de Deus. E que palavra ia sair da boca dele? A palavra de Deus. Então não foi Isaac que fez. Isaac chamou os seus servos: semeiem nesse campo. E semeou Isaac naquele campo e colheu 100 vezes mais. Isaac liberou uma palavra. Firmado na direção do Senhor, porque ele estava no lugar que o Senhor queria. Então ele soube ouvir a palavra de Deus. E é em função do reino de Deus. São 3 dimensões de semeadura que nós podemos ver rapidamente aqui, irmão. Primeira dimensão é a dimensão do corpo. Nós temos recursos, nós temos conhecimento, nós temos todas estas coisas. Esse teclado é meu, eu comprei, eu paguei esse teclado, mas hoje esse teclado só é usado aqui para a igreja. E desde o dia em que ele foi comprado, ele foi usado em tudo quanto é lugar. Não era usado aqui ainda, mas para o reino de Deus. Era o melhor teclado que tinha no dia em que eu comprei. Não existia outro lançamento, não existia outro teclado melhor do que esse. Deus deu esse teclado. Por quê? Por causa do reino. E Deus deu o teclado e ele foi semeado no reino. E está aqui na igreja sendo usado pro reino. Então, o Senhor se compromete com isso. Na hora que precisar de outro, Deus vai dar outro teclado. Porque é Ele que manda, eu não preciso ficar preocupado. Eu não tenho dinheiro. Ah, quem... quem dera, meus sonhos. Não sou abastado de dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho conta em dinheiro em conta, não tenho lá uma fonte inesgotável no Banco Bradesco, não tenho, mas tem uma fonte inesgotável no céu. O que precisar, ele põe semente na mão. Mas quando a gente só olha isso por conta de dinheiro, das nossas necessidades, dos nossos interesses, a gente olha de uma forma muito medíocre. Mas na hora que a gente olha da forma no reino, a gente olha de uma forma ampliada. Eu tenho um teclado. Eu tenho um dinheiro. Eu tenho um calçado. Eu tenho um conhecimento. Eu posso executar alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. Eu preciso entender que estas coisas que nós temos na dimensão do corpo precisam estar doadas para o reino. Irmão, preste atenção. Eu não vou pedir a você para trazer seu carro, seu teclado, seus pertences, seus bens, e nós colocarmos aqui. Deus não quer ninguém trazendo nada para cá agora. Deus nunca falou: você vai ter que pôr o teclado lá para a igreja. Você vai ter que... Não, uma igreja tem que comprar um teclado. Não, você vai pôr o seu lá. Você vai ter que pôr... Rapaz, põe... Não, se Deus tiver que fazer isso comigo, não... Não, Deus não precisa disso, não. Deus não vai pedir nada a ninguém. Mas como? Ele já estava disponível, simplesmente ficou aí. Da mesma forma, Deus não vai pedir seu dinheiro na conta do banco, Deus não vai pedir seu carro, você não tem que trazer isso para ninguém, não dá para ninguém. Tem que continuar com você, mas você e Deus sabem que eles estão à disposição do reino. Naturalmente, tanto quanto um exemplo tão simplesinho, tão bobinho como esse do teclado, naturalmente estará à disposição. Será utilizado, naturalmente será dado, naturalmente estará à disposição do Senhor. Elementos dessa dimensão do corpo físico, matéria. Outra dimensão de semeadura, a dimensão da nossa alma. A Dani estava compartilhando comigo o que ela estava estudando sobre tempo. E o escritor, se não me engano, é o Greg Hill, ele estava dizendo: o que nós temos de mais precioso se chama tempo. Dinheiro, nós conseguimos talvez ganhar um pouco mais. Roupa, nós conseguimos fabricar. Qualquer elemento físico, nós conseguimos arrumar um pouco mais. Mas tempo, nós não conseguimos arrumar um pouco mais. 24 horas por dia, tantos dias no ano, tantos anos na vida e só. Não tem jeito. Então, quando nós doamos o nosso tempo para alguém ou para alguma coisa, nós estamos dando o que temos de mais caro. Porque dinheiro, a gente arruma outro. Mas tempo, não. Aquela hora que passamos e dedicamos, nunca mais será recuperada. Foi embora aquela hora. Aqueles minutos, aqueles dias. É da dimensão da alma, quando nós doamos ao Senhor, e na maioria das vezes, através das vidas, o nosso tempo. Todas as vezes, não, hoje eu não vou ao culto, hoje eu estou muito desanimado, eu simplesmente perdi a oportunidade de semear diante de Deus o que eu tenho de mais caro, o meu tempo. Você poderia colocar o dedo. É, o dedo realmente, se você cortar o dedo e der o dedo, isso é caro também, porque não tem jeito, você não vai conseguir outro. Assim como o tempo. Mas ninguém corta dedo, e Deus não quer ninguém cortando dedo. Mas o tempo não tem jeito, irmão. O tempo nós não recuperamos, e Deus quer. E Deus não quer o tempo só assim para Ele, para fazer o quê? Não, para nada, para ficar aqui comigo, eu estou estressado, eu estou assim sentindo, eu estou carente. Deus não, Deus não precisa disso não. É que quando nós doamos o nosso tempo a Ele, nós começamos a ouvir mais a sua voz, nós o adoramos, nós o exaltamos, e nós somos guiados pelo seu Espírito a dedicarmos nossa vida a alguém, a um irmão, a outro irmão. E quando nós dedicamos tempo ao Senhor, através da vida dos irmãos, nós estamos dedicando serviço, amor, cuidado. Nós queremos muito receber, mas o princípio da semeadura é o princípio do dar. Por que é que é o princípio do reino? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Onde está a essência do princípio da semeadura? Dar. Na maioria das vezes, nós vemos o princípio da sabedoria como troca. Eu estou colocando aí, mas se não brotar, eu arranco, eu tiro fora. Não. A semeadura é o princípio do dar. Eu estou dando. Na dimensão da alma, tempo, cuidado, amor, a dedicação, o serviço. E na dimensão do espírito, o culto, a vida. E acima de todas estas coisas, aquilo que começamos em Gênesis 26, a obediência. Senhor, eu quero te obedecer. Por isso eu quero estudar mais a tua palavra. E eu quero te obedecer porque eu quero a tua presença comigo. Eu quero ser abençoado. E ser abençoado não significa ter as coisas dessa terra. Porque eu conheço muita gente. E Deus conhece todos que nunca tiveram tudo o que nós temos. E nem por isso deixaram de ser abençoados. Ser abençoado não é conseguir alguma coisa dessa terra. Ser abençoado é ter a presença de Deus. Quem nos ensina isso de uma forma tão clara é Moisés. Deus disse assim: olha, Moisés, suba com o povo, tome posse da terra, tome posse de todas as bênçãos que eu dei para vocês, mas eu não vou com vocês. E Moisés disse: não, Senhor. Sem o Senhor, eu posso ser multimilionário, mas não me interessa, Deus. Porque sem a tua presença, eu não sou abençoado. Eu só tenho coisas. Tem gente demais brigando por coisas, chorando por coisas, orando por coisas. Tem gente demais preocupado com coisas, buscando e vivendo só por conta de coisas. E o Senhor quer uma mudança. Filho, semeie. Porque o princípio da semeadura é o dar. Comece a me obedecer e eu vou te fazer um abençoado com a minha presença. E tudo que você semear vai prosperar 100 vezes mais. Eu me lembro um dia que eu estava num determinado lugar. E o irmão, coitado. Nem é coitado. Coitado nem é uma palavra bonita, correta de se dizer, não. Mas um irmão, na ignorância, diz assim: olhem, levem isso. Se vocês levarem isso, vocês vão ganhar 100 vezes mais. Isso não está na palavra de Deus. Está, o Senhor disse que dá essa medida. A gente cita qualquer versículo desse aí, mas o texto fora do contexto só serve como pretexto. O princípio da semeadura e dos 100 vezes mais não diz respeito a coisas, diz respeito ao reino de Deus. Porque Deus abençoava Isaac, ele semeou naquele campo e colheu 100 vezes mais. É claro, irmão, que nós estamos nessa dimensão onde é necessário nós colhermos feijão, se plantamos feijão, para comer. É necessário nós plantarmos o nosso trabalho e recebermos o nosso salário para pagarmos nossa conta. É necessário nós investirmos num produto, num empreendimento e nos esforçarmos e nos dedicarmos àquilo e recebermos o lucro daquele trabalho justo. Nós estamos nessa dimensão e Deus vai fazer isso e o princípio da semeadura se aplica nisso aí também. Mas é como fumaça, é como um vento que vai embora se eu só presto atenção nisso. Porém, se eu presto atenção nas coisas que são sólidas para Deus e começo a obedecer, eu deixo de prestar atenção ao vento e começo verdadeiramente semear. E se eu presto atenção nisso, eu vou verdadeiramente colher. Aí já não é mais o dinheiro já é consequência, já é um subproduto, é a bênção do Senhor e o reino dele se expandindo através do conhecimento, dos recursos, do dinheiro, do tempo, do cuidado, o reino dele crescendo. Sem semeadura, não há vida. E a vida que temos se acaba. O estoque no celeiro vai embora. Sem entender o princípio de semeadura. Eu quero viver para ser um semeador. Eu decido ser um que semeia o tempo todo. Porque o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou. E eu quero enfatizar de novo. Não é dinheiro que estamos falando. Porque eu posso doar minha vida, minha riqueza, eu posso fazer tudo pelos pobres, eu posso dar tudo isso, mas se não for o amor, e quem é o amor? É ele, é a presença dele, e ele está presente em todos os seus princípios. E ele amou de tal forma que deu. Há uma música do Asaf, que eu não sei cantar, quero aprender a cantar, mas diz: é impossível alguém que não dá, estar amando. Porque quem ama, dá. É até possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Porque Deus amou de tal forma que deu. Quando a presença dele é real em nossa vida, o princípio da semeadura, ele é real. Princípio do dar, lançar em terra, lança o teu pão, ajuda 7, ajuda 8, ajuda quem pode, ajuda se doe. Viu? Viu? Você tem que me ajudar. O pastor falou que tem que me ajudar. Ó, por favor, põe em prática o que você está pregando, viu? Põe em prática o que você está pregando. Esse daí é terra de espinhos, não semeie. Da mesma forma que Deus nos ensina, o princípio do reino, da semeadura, Deus nos ensina, não semeie entre espinhos. Não semeie em terra dura, não semeie em coração amargo, não semeie. Por que você vai desperdiçar a semente? Quantas vezes nós estamos pedindo alguma coisa de Deus? O princípio vale para ele também, irmão. Deus não vai semear em coração espinhento. Tempo todo espinhento. Tempo todo tá com um ferrãozinho. Não, Deus não semeia. Não sei porque que o senhor não está. Eu não sei porque que o senhor. Eu não sei porque que a coisa. Saiba. Aplane o terreno. Lavre a terra. Deixe a terra fofa, sem espinhos. Se é o relacionamento, se é a empresa, se são os negócios, se são os relacionamentos, deixe sem espinhos. Deixe a terra fofa. Você vai ver que Deus lança muita semente. E se a de Isaac brotou 100 por 1, irmão, pode saber que a de Deus é infinitamente mais. E aí vamos aprendendo a viver como Ele, para semear. Feche os teus olhos.